ser o mundo e o nosso mundo, que no segundo vai ser o tudo, vencer alguém. Entende, mas não entende, me surpreende, você só quer o que não vende. Larará lá. Você não me entende. Entende a ser o mundo, mas não entende e surpreende, você só quer o que não vende. Entende, mas não entende e surpreende, você acende o sol remi. Você não entende. Vem e surpreende. Diz o que é que eu faço pra encontrar a paz. We'll be right back.